Trânsito correto, acionamento táxi, Torres 895, ajusta 10113 da viagem. Antes da Juliette, Oceana 6315. Oceana 6315, graças a Juliette para 05. Juliette para 05, 6315. São 3283, ponto 4. Pronto. Brasil autorizado, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, funciona 5425, controle opera no 08. E autorizado para Brasília, nível 360, via Pesulo 17, decola do 90 com curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. 5425, transponde 1208, controle, o TAN 3283. Ferramenta correto, chama para o TAN 08, TAN 3283. Chamará. Domingo Bravo, confirme regresso após sobrevoo no aeroclube? Eu vou até o farol de Itapuã, senhora, fazendo a filmagem, depois eu pedirei para ir para Guimarães. Gente. Bravo, confirme, está prosseguindo para o farol de Itapuã, da presente? Tá, sim senhora, estou aqui próximo ao parque do Pituaçu, fazendo a fotografia e já estou seguindo para Itapuã. Gente, apenas para informação, o tráfego agora nessa posição de agora 11 horas, rumo sudoeste, é um helicóptero, o Romeu Oscar Bravo, que está mantendo 500 pés. Tá, visual com o Romeu Oscar Bravo, Tango de Bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, apenas para informação, tráfego agora nessa posição de 11 horas, 2 milhas e meia, um helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés. Tá, frente do tráfego copiado, o Romeu Oscar Bravo. Tango Índia Bravo, chame a torre, urna no 8, decimal 95. 95, graças a Deus. Tango Índia Bravo? O meu Tango Índia Bravo, prossiga? Senhor, está aparecendo a vertical do Parque de Itapuã. Vou manter a filmagem, vou prosseguir até o farol de Itapuã, senhora. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, tem uma aeronave para decolagem pistão no 7 no momento, prossiga para o farol de Itapuã. Reporte na vertical do farol de Itapuã, o Tango Índia Bravo. Vertical de Itapuã, o Tango Índia Bravo reportará. Dia 4, apenas para informação, tráfego nessa posição de 3 horas, está a 2 milhas e meia, um helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Ok. Fica ciente do helicóptero, No localizer da 10. Gente, passou Duna, completa aproximação, chame a torre no 895, gol no 964. 295, obrigado pela coordenação. Boa tarde. Boa. 10 e chame controle em 120, decimal 8. Vai bater a pronta, cruzar 3000, vai chamar o controle 1208, Papa Tango Oscar, Tango Beta. 3283, pushback acionamento 08. LS X-Ray, repórter lá, 2008. Controle Salvador, Papa Tango Oscar, Tango Vitor, decolado, mantendo a pronta é 3000, contra a Ford Vento. Ciente, Oscar Tango Vitor, contato radar, mantenha a pronta até 3000 pés após autorizado voar direto Cogbo. Oscar Tango Vitor. Até 3000, após direto Cogbo. Confirme a ponto? Confirme. Só lá para o ponto, por gentileza. Kilo, Oscar, Golf, Bravo e uniforme. Gente, vai curvar a esquerda ou a direita para Cogbo? A direita. Gente, após 3000, curva direita na proa de Cogbo. Oscar, tá governo. Gente. Índia November Alpha, chame a torre na 895. Para a torre, Índia November Alpha. Seleme a 320, desce para 3000 pés, QNH 1003, está livre da restrição na posição e tal. Livre de restrição é 3000 pés, minha 320. Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Livre acionar, reporte pronto para o táxi. Salvador, passarei do 2230. Prossiga. Poderia para coordenar junto ao São Francisco, estou direto de Vitória da Conquista? É série 2232230, da presente autorizado direto de Vitória da Conquista. Da presente direto de Vitória da Conquista, passarei 2231. Número Alfa, faça espera sobre a rotatória aguardando instruções para pouso. Para a espera da rotatória, número Alfa. Zero chame Recife no 288, alterna no 260. 288, 260, bom dia. Bom dia. Romeu, Tango Índia Bravo, visual com aeronave curta sinal Y0. Qual aeronave? Um Boeing 737. Tá com o meu sanguíneo bravo na pista da torre? Na pista da torre, tá visual, tá tocando agora na pista a aeronave da final. Tá na vertical da Lagoa de Abaeté, se autorizado, prossegue para Neymar. Oi, Salvador, 3805, pronto. Tá, 3805, mantém o ponto zero. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, autorizado o cruzamento final, pistão no zero, agilizando por gentileza, reporte final em Rimar. Vai agilizando, reportar na final da Rimar, o Tango Índia Bravo. Papa Romeu, Índia November Alpha, faça um 360 longo sobre a rotatória. Isso, Índia November Alpha, 360 longo. Salvador, boa tarde, gol 2008, final, 1-0. Gol 2008, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda, 008. Gol 1964, solo 59, libere primeiro direito, chame solo 121, decimal 9. 219, primeiro direito, 964, bom. Gente, confirme regresso? O destino é Brando Fonte, na cidade de Alberto, na Matéria 500. Gente, Romeu, acho que é bravo, negativo contato, negativo modo Alfa e modo Charlie. Check transponder, mantenha 500 pés, reporte Pitou Sul. Pode ser, o estacionado 0165, estamos recebendo aqui a interrogação, se quiser receber a identificação. Gente, Romeu, acho que é bravo, reporte Pitou Sul. Não interfere com o seu circuito de espera. É o 90 no 3, está livre e ele até que se rei da pista no 0, reporta estabilizado. 2 no pé, volta de estabilidade. Acho que é Tango Vitor, da presente, autorizado voar direto destino. Autorizado direto destino, acho que é Tango Vitor. Romeu, acho que é bravo, chame a torre no 895 para cruzamento do campo. 895, bravo. Tá, 3805, visual com o Boeing da Gol, curta sinal para o sono zero. Visual. Após passagem do tráfego ali, mantém cabeceira 1-0 para 3805. Após a passagem ali, mantém a 1-0, 3805. Papá, Romeu, Oscar Bravo, reporte sobre o farol de Itapuã. Papá, Romeu, Tango Índia Bravo, final para animar, confirme. Já tá final lá em Guaro, Tango Índia Bravo, já. Quente, vento em Salvador, 1950 graus, 1119, reporte solo controlado, Tango Índia Bravo. Taxistan 3283 com 124 a bordo, 3:53, alterna Ribeirão Preto. Tango Jabral, solo ao 02, frequência livre. Destaque, pátio Índia Alfa, ponto espera 12895, ajusta 1093, boa viagem. Ajuste agora é 1093, via Alfa, pátio Índia Alfa, tango 2285. Tango Jabral, na espera 12. TAP autorizado no 164. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha espera sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções. Itapuã, aguardando, Bravo. Gol 2008, time solo em 1219, seu solo foi o 03. Oh, e depois ele precisa mais pilotos de helicóptero que opera em Salvador. Alfa, prossiga para a final, pistão no zero, aguardando autorização de pouso. Índia November Alfa solicita 17, cara. Índia November Alfa, reporte curto final, pistão 7, final de 3 milhas. Caso não receba autorização, executa 360 pela esquerda. Final no 7, caso não receba autorização, 360 pela esquerda, Índia November Alfa. Então, 3205, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 140 graus, com 0 nós. Fechando com a 10, 3205. Oi, Xenia 6320, final 10, ele é. Xenia 320, boa tarde, altímetro 10 no 3, aguarda pista livre, continua aproximação. Para sua informação do tráfego, a sua direita helicóptero a 500 pés, não interfere na sua aproximação. À esquerda temos um Charlie 150, altitude 1000 pés a 1500 pés, também não interfere. Já baixar travado? Rebaixou. Aguarda apenas a pista livre, Xenia 6320. Ok, na pista. Xenia 6320, vento 150 graus, 10 nós, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Pouso autorizado, 6320. O meu Oscar Bravo consegue via linha do litoral, reporta aqui na Praia do Flamengo, ok? Entre o eixo da cabeceira 28 e 35. Excelente, vai cruzar o eixo 35 e aportar Flamengo, o meu Oscar Bravo. Então 3205, decolada 05, 120.8, ao controle Salvador, bom voo, bom final de semana. 08, obrigado, até a próxima. Torre, boa tarde, Altan 3283, está no ponto de espera da 10, pronto, visual coronado na curta. Ciente, Tan 3283, já que visual com a 2 da Bianca, após a passagem do mesmo, ali mantém cabeceira 10. Após a passagem da aeronave da Bianca, ali mantém 10, Tan 3283. E atenção 340, 3805. Afirmativo. No 964, observa o tráfego do companhia taxiando para o ponto de espera após ingresso a Juliette, posição 1-0, seguindo o follow me a partir do 08. E após a companhia vai ingressar a Juliette, Colgate, 1-0, vai seguir o follow me, 964. Prado Forte, aguardando transferência. Primeiro cruzamento, aguardando transferência ao Ramos Cabral. Se puder agilizar o meu Oscar Bravo, tu e Salvador agradece. Por gentileza. Tá agilizando aqui não, não pediram pra você não. Tango S, Tango Vitor, suba para o nível 200, chame Recife no 288, alterno no 260. Chama Recife, 1288, alterno 1260, Oscar Tango Vitor. Obrigado. Índia November Alpha, autorizado pouso, piso 17, o vento 130 graus, 09 nós, Índia November Alpha. Ciente, pouso autorizado 17, o Índia November Alpha. Tan 3283, mantém a posição cabeceira 10, aguardando a autorização para decolagem. Forma helicóptero cruzando o eixo de decolagem. Afirmativo, tá alinhando e mantendo. Só por enquanto, tá no V2. Juliette para o 07, 6320. Ciente, o Romeu fica bravo aguardando transferência. Não aguarda não. Ciente, mantém 500 pés de linha no litoral. Tan 3283, informa no helicóptero, 500 pés, rumo nordeste, litoral já passado, não interfere na sua decolagem. O vento 140 graus, com 10 nós, autorizado a decolagem pistão 0, Tan 3283. Está iniciando o Tan 3283. Tem vantagem no 37, ponto de espera pronta. Aguarde. 97, Lima, tem cabeceira no 0. A linha mantém na cabeceira 10, vamos 37. Índia Novo Iberal, fazer o solo 09, autorizado backtrack, reporte pista livre. Gente, só informando que irá seguir orientações do Follow Me na taxi ótica. O 64, livre ES, descer 12 mil pés, o último trem Salvador 1093, chama estabilizado no localizador. Tá autorizado, reporte estabilizado, descendo para 2 mil pés, o 1164. Tan 3283, decola aos 10, controle 120, décima 8, bom voo. 208, Tan 3283, boa tarde. É do Mário. Controle Salvador, o ataque para 3283, decolou, passa 1700, tá bom. 3283, contato radar, decolagem, submantém 360, perfil ABO. 360, ABO, entra 3283. Serra Charlie, agora eu copio o controle. Correto. Tá 3805, chama o centro Recife, as frequências 251 na 3325. 251 3325 3805, boa tarde. 7 o vento 130 graus, com 10 nós, autorizado decolagem piscina 0. Gente, livre decolagem piscina 0, 1 3 na 7. Gente, em novembro, alfa, estação na frequência livre. Oscar Bravo, prossiga visual na minha escuta, informa livrando a CTA Salvador, seu estimado de pouso. Estimado pouso para a zona 730, vai reportar livrando a CTA, Oscar Bravo. Controle Salvador, boa tarde, 35626. 35626, boa, identificação. O Renato de Bonfim para interceptar a chegada com este mesmo nome, chame para descer. Passou de Bonfim, mantendo 140, sou no agente. Vai chamar para a descida, está sendo a informação Oscar. 1097, decolado ao 12, chame controle 120, decimal 8. 308, 1397, obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, 1397, passa 1300 para o 380. 1397, contato radar Rádio Agolara, em sumo, mantenho 360 após 2000, Violeta. Quente, está subindo para o 360, confirmando, após 2000, Violeta, 1397. Por enquanto está a velocidade a critério. Lino autorizado nível 300, duas centenas. Recorre da pista 1-0, curva esquerda, sai da Moma, após direto. Sona 5443, controle 120, decimal 8. Lino autorizado 200, decola da 10, com curva esquerda, porta de um Moma, após direto. 5443, transponder. 28 é o controle para o 549. 397, aguardado, obrigado. Poderia quanto mais ou para o Rosana? Já me apoiou, pronto, é aqui no parte 3. Ah, pois sim, então. Chegando aqui, Mike, corda. Altimetria em Salvador, com 013. 065, decola da 17, curva à direita, corredor axé, inicialmente restrito, mas sem 1 mil pés. Sona 0260, o controle 1208. É 4, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador, é 198, decimal 95. 1895, 1164. 885, liga LS. Isso é para 12 mil pés, chama estabilizado no curso do localizador. Essa é 2 mil, vai chamar no curso, 1885, liga LS. 5490, por exemplo, aqui pessoal, chama táxi. Chama táxi, 5490. Quando baixado, travado, QNH 1093. Ajuste no 0-3, baixou e travou, 1-164. Voo 1-164, tráfego avistado, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0, grau 099. Autorizado pouso 1-0, voo 1-164. Novamente, Mike? Novamente, Mike, já copiou 14? Cliente, livre assinar, repote pronto para o táxi, o 9 é Mac Mac. A Tele Bravo inicia redução. Iniciando redução, tá, Tele Bravo. 3283, chame o centro de Recife, 1288, antena 260. Chama Recife agora em 128, decimal 8, a secundária 1260, dá 3283, ó. Tá Bravo, frequência livre. Você poderia voar a Montima? Estamos tentando, comandante, aguarde. Tá, Ok, obrigado. 0, frente 3. Escuta da torre? Gol 1-8-5 estabilizado? Estabilizou no momento, gol 1-8-8. Complete aproximação LS, chama 2, Salvador é 1-1-8-9-5. 3-8-9-5, obrigado. Serra Tele Bravo, livre LS, separa 12 mil pés, chama estabilizado no curso do localizador. Descendo para 2000, separa estabilizado no curso do localizador da central. 3-1-5, informação Oscar, autorização para Guarulhos, 340. 3-1-5, tenho 360 autorizado, copia ou aguardo a coordenação com o centro? Copia, 360, copia. Temos autorizado 360 nível, via Upzulu 190 até Bridge, após Upzulu 16, decola da 10, curva direita, da El, Leda, após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Sona 5450, controle opera 1208. Vou no Bridge então, vou no 397, obrigado pela colaboração. Direto Bridge então, vou no 397. Obrigado. Livre pouso, pistão 10, vento 140 graus, 099, QNH 10, no 3, gol no 865. Gol no 885. Cliente no 885. Chama 326, sem identificação, desse mantém 050, chegada marca. 050, o senhor identificou, chegada marca 150. 0 da El, Leda, Motiva. Transponder 5450, transponder 208, Oceaner 6310. 5450, transponder, só confirmando. 5450, Oceaner 6315. Chama pronto 203, Oceaner 6315. Salvo Salvador, Oro 64, tá bom? Alfa. Só vem aqui, Mike Torre. 64. Mano 64 é a porta da Juliette. É a porta antes da Juliette, o nome 64. Oi, Salvador, boa tarde, é o 5490, tá pronto, pode estar da 190. 5490, visual com o Boeing da Gol final pro 190? Afirmativo. Tem condições de alinhar e decolar assim que autorizado? Afirmativo. Tem espaço de passagem do Boeing da Gol, alinhe e mantém a cabeceira no 0, trip 5490. Esperei manter a pausa do Gol, trip 5490. 5626. 5626, desceu para o 040. Para o 040, 5626 da trip. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Ciatelli Bravo, tá no localizador. Papa Romeu, Ciatelli Bravo, pode ter aproximação? Reporte quando baixado e travado, QNH 1093. Completaremos, baixado e travado, Ciatelli Bravo. Que número mais? 17, pro Ciatelli Bravo. Eu chego até o Ciatelli Bravo. Papa Romeu, Serra Tchali Bravo, reporte para cancelamento do plano instrumento. Está visual, propõe cancelamento, Serra Tchali Bravo. Ciente, autorizado, curva pela esquerda, base pela direita, pistão no 7, reporte para gerar base, o Serra Tchali Bravo, plano cancelado aos 2 anos. Ciente, está cruzando a esquerda, depois está lá na base do 7, Serra Tchali Bravo. Gol no 865, follow 22, chame follow 121, decimal 9. 219. 6142, prepara Puka KG, aguarda a conta? Puka KG, aguarda, 6142. 1985, pronto, puta. 85, tá acidente real, alfa, pôs e som prevista 03, está ocupada. Aguarda. Alfa, está aguardando, 85. Tá, ele bravo. Papa Romeu, Sierra Charlie Bravo, alongue a perna do vento, aguardando para gerar base, pistão no 7. Gente, vamos alongar a perna do vento, Sierra Charlie Bravo. 35490, tá pronto, alinhado. Gente, aguarde para decolagem, 35490. Linha 315, tá na escuta? Estou na escuta. Olha, só confirmando se eu tenho chamado pro pushback. 2 minutos sobre a sua mente. 6 grato. Só põe pra... pro destino? Aciona inicialmente o 0247 no transponder, subindo para o 045, direto Serra 90, Mike Eco, informe livre pelada. Qual altitude que mantém? Está mantendo 1.100 pés. Ciente, desça para 1.000 pés, aguardando para gerar base o Serra Tchete Bravo. Para 1.000, aguardando o base Serra Tchete Bravo. Tango Juliette, Tango Zulu, livre decolagem, pistão no 7, vento 170 graus, 89. Papa Romeu, Serra Charlie Bravo, autorizado girar base, reporte final, pista 17. Preparação 17, Serra Charlie Bravo. 5490, decolado 24, chame controle 120, decimal 8. 208, da boa. Serra Lima. Te aguarde por instruções, eu acabo apagou. Controle Salvador, boa tarde. 35490, feito 1 a 1. 35490, contato radar na decolagem, submantão 200, perfil MOMO. 200, 35490. No decolado aos 24, chame controle 120, decimal 8. 1208, Juliette Tango Zulu, obrigado. Space Litoral Sul, aciona 0137 padrão e controle opera 120, decimal 8. Livre pouso, pistão no 7, vento 160 graus, 89. Livre pouso no 7, o papão aumenta a chave grau. 895, ajusta na 013, estamos já bravo. Acho que pela configuração do seu tráfego, module 12345 para coordenar com os tráfegos locais. E para ingresso na CTR em Salvador, eu chamo em 1208 novamente. Controle, direto, Tango Zulu, decolou da 17, curvando à direita. Direto, Tango Zulu, submantém 040, sai da árvore. Até o 40 na saída da Papa Romeu, confirma o tipo do equipamento? Tip 5626 para o sequenciamento de tráfego, curva direita para 235. O limite será o localizador, isso até 3.000 pés. 235, limite ao localizador e descendo para 3.000, tip 5626. Estimativa, descendo para 3.000 com 3 no altímetro. Tip 3, ciente, 5626. O 632 do Chané vai atingir 050. Gente, deixa até para 2.000 pés, está livre aproximação, altímetro 1.013, chama estabilizado no localizador. Tá ok, senhor, está descendo para 2.300, chama estabilizado no localizador, vamos dizer. te escuto. Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, escuta. Subvetoração para evitar tráfego na aproximação. Curva esquerda para o 230, o limite serão 10 milhas nesta prova. Esquerda 230, limite 10 milhas. E 562 reduza para 1709. Para 170, trip 5626, mantendo a prova 235. Confirme. Juliette, com o meu, desça para o tipo de tráfego, a gente foi cruzando 2500 pés. Tango de Bravo, prossiga. Romeu, Tango Índia Bravo. Não há tráfego a reportar, decolagem a ponto em risco, reporte fora do solo, vento em Salvador, 150 graus com 9 nós. Expulsário. Zulu, suba para o 040. Tá subindo 040, Juliette Tango Zulu. Afirmativo, qual seria o ideal para o destino? 890. Mente voe com o rumo 280, Juliette Tango Zulu. Estão voando agora com o rumo 280, cruzando 2300 para 4000. Fora do solo controlado. Esquerda 150, chama estabilizado. Esquerda 150, chama lá estabilizado, 5626. Aguardará para cruzamento. Salvador, é o trip 5490. Apesar de você pode dirigir os à direita aqui no perfil para evitar formações. Sente. 1042, escuta. Escuta, pronto, pronto. Exercício autorizado 350, via Alter Whisky 58, decola da pista 1-0, curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. Aciona 5460, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife 370, pista 1-0, Puca, Aracaju, curva esquerda, 5460, transponder, 120, decimal 8, o controle, aciona 6142. Fiz autorizado 350 e a saída Puca Transição Caju, passando por Jamo. Sente, Puca Transição Caju 350, 6142. Pegamento correto 1.06, Chanel 6142. Sente, Chanel 6142. Chanel 6315, pushback e acionamento, posição 013. Codene com a equipe do solo 103, chame táxi, Chanel 6315. Coitado, táxi, Chanel 6315. Tudo o senhor ali, me escuta. Dado cruzamento do eixo da 1-0, aguarde transferência, o Tango de Abraço. Autorizado, aguardará a transferência. Oi, Salvador, bom dia, correção, boa tarde, o CNMP 26, estabilizado com o seu localizador em 1-0, pista vista. O CNMP 26, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa o helicóptero, um Romeu 44, cruzando o eixo da 1-0-28. Nutiquez, 6-3-6. Uma meia desce para 3.010, voltimento 1.013. 3.010, 1.0, 1.3, azul 4.116. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, que é na 1.013. 2.26 no transponder. Salvador, Salvador, é o trip 5490. A Precisa. Procurar direto o destino, cara? Sim. Trip 5490, possibilidade de procurar na proa de Petrolina? Só um minuto, aguarde. 20 decimal 8. Papá Romeu, Tango Índia Bravo, prossiga litoral sul e chame o controle em 120.8, corrigindo. Tango Índia Bravo, prosseguirá pelo litoral sul e chamará o controle, 120.8. Separar uma centena, Juliette Tango Slu, direto destino. Subindo uma centena, direto destino, Juliette Tango Slu. Trip 5626, livre LS, chame a torre em 1895. 1895, boa. Controle Salvador, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossiga visual pelo litoral sul de Salvador, 500 pés à minha escuta, chamei no farol da barra. Prosseguirá 500 pés, litoral sul, Tango Índia Bravo, chamará farol da barra. Pasca Papa Golfo, seu controle. Sua posição. Agora 13 milhas aqui na proa da rota forte. Tem uma referência visual? Para reportar o controle? Estou cruzando aqui a Bahia, próximo de Paris. Faça o cheque no seu equipamento transponder, acione com o código 0226. 0226. Ok, trocando aqui o equipamento. Quatro nono meia, livre LS, desça para 2000. Chama estabilizado no localizador. Livre LS, nono meia. Livre ILS da 10 da para 2000, azul 4190. Posso capa para Golf, agora identificado, passando Paripe a 1500 pés. Prossiga visual, chama na rotatória. Voltímetro 1013. Chamará na rotatória, mas bom. Ação externa, baixar, travar o visual, trip 5626. Sim, trip 5626, continue aguardando autorização de pouso. 5626. Ginem 6326, solo 35, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. 1219, grato. Apagou o parede, visual com aeródromo. Posso acabar com a Golf, para direto um circuito de tráfego, chame a torre Salvador, frequência 18, decimal 95. Zero vento, 150 graus, 10 máximo. 150 com 10, está autorizado o pouso, trip 5626. Torre, Oscar Papagô. Oscar Papagô, prossiga. Passou Paris, visual com aeródromo e com trip na final da 10. Gente, o Papatango Oscar Papagolf, reporte sobre a rotatória. Tenho duas aeronaves para pouso, que estão 1-0. Tô em Salvador, boa tarde, azul 4116, está na final de exército da 1-0, 7 milhas. Azul 4116, continua a aproximação, número 2 para pouso, QNH-1013. Sente, QNH-1013, prossegue 4116. O centro Recife está para autorizar o plano do senhor. A gente não conseguiu estar em contato com eles esperando a autorização. Assim que possível, será autorizado. 4, boa tarde. Identificação desse mantão 060, chegada mágica. Charlie 61 no bloco 2. Bloco 2. Ah, tio, eu podia pedir pra alguém aqui retirar o ping da gente aqui, beleza? Sim, vou falar com o Silvio. Papa Golf na rotatória. CAU autorizado nível 160, decola da 17 com direito a bordo direto, soma 5505, controle 1208. Transforma 121 decimal 9. 219, livrando a direita. Capitão Oscar, Papa Golf, prossiga final pista 10, aguardando autorização de pouso. 17. Prossiga para final pista 17, aguardando autorização de pouso, Papatango Oscar, Papa Golf. Passei curvando agora à direita, aguardando autorização de pouso. Azul 41116, trem checado? 416, baixado, cravado, 3 milhas. Feito, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 109, azul 41116. Informa um tráfego, um Charlie 402, prosseguindo para final pista 17, não interfere com seu pouso. Ciente, o azul 416, livre pouso na 10. Filhote, tango azul. O que o Serra Lima, confirme o fato que se encontra? Ciente, confirme PLB e autonomia, o Kilo Terra Lima. VIP 5490, chame Recife 2085, alternador 545. Papá Romeu, Kilo Terra Lima, livre táxi, chame na papá. Na final da 17, trem gastado e travado. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, livre pouso, pistão 17, vento 140 graus, 99. Golf, livre pouso. Telemetrista 95, espera, pistão 10, pronto para decolar. Juliane 325, Alima, tem cabeceira no 0. Juliane, mantém a pistola 0, Juliane 319. Azul 4116, solo 140, direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, azul 4116. Ainda não tem seu plano, assim que possível, paga quanto? Pode comparar. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4116, livrou na foto. Azul 41 no meio, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, o 41 no meio. Azul 5002, desce para 3000 pés, o altímetro em Salvador, 10013. 10013, 3000 pés, azul 5002. 3154, desce para 4 mil pés, última trem Salvador, 1093. China 6315, livre decolagem pistão 10, vento 150 graus, 99. Decolagem pistão 10, China 6315. Capitão Gosta, Papa Golf, solo 42, confirme parte de estacionamento. Ciente, libere na Quebec, aguardando para prosseguir para Iberestar, tem uma aeronave na Papá. Ultrapasse a Papá, aguardando para ingresso. Serra Lima, ingresso pista 17, repórter quando aliado, pronto para decolagem. Ah, Salvador, também aqui, 325. Taxi Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera, onde chama a torre 1895, gestão no 013, boa viagem, gestão na 1142. 23, La Pátio, Índia, 19, quanto que é o controle? Torre 1895. Ah, torre 1895, né? 4196, o servo Avianca taxando para o ponto de espera após ingresso a Juliette para 08. Sempre aguarda a passagem da Avianca e ingresso a Juliette para 08. Tudo equipamento, chame novamente. Então setor Whisky da Ilha, subindo para 120, informe para o primeiro lançamento, Lima Kilo X-Ray. Sim, já vale a cota. 360, saída da Eolida. 6315, contato no Danda Colégio, mantendo 360, após cruzar 2000 pés, o Eolida. Após 2000 direto do Eolida, nível subida para nível 360, hoje na 6315, obrigado. Oi, boa tarde, Xené 6142, Xené 6142, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 150 graus, 99. Xené 6142. Violeta, Zulu, Zulu, chame Recife, em 288, alterna 260. 288-2100. 2401. 1097, reduzido para 2109. Reduzindo 2109, tendo um pequeno. Deixa, só para ver, tá? Um rumo. 7. Azul 4, corrigindo, 5002, livre LS, desceu para 2000 pés, o altímetro permanece 1013, chama estabilizado no alcançador. Forma que vai cruzar com a opção 44, 500 pés, mantendo o sobrevoo neste setor, próximo ao seu tráfego, sem interferir com sua aproximação. 700, descendo 2000, reporte estável, 5002. A 3154, desceu para 3000 pés. 3.0, 3.0, 3.0. Qual o nível agora para Valença, novembro aqui, Mike? Papá Romeu, Sousa Lima, autorizado decolar de pistão no 7, vento 150 graus, 99. Bem, Henrique Mike, autorizado, Salvador, Valença, com o TGL, com o número 10, decorrida 197, curva direita, corredor Axé, aciona 0132, controle 1208. Chiné 6142, decolado ao 46, chama o controle 120, decima 8. 208, ligado, Chiné 6142. Somente táxi torre 1895, ajustando a 013, o 96 aqui mais. 2. Contato radar na decolagem, subir mantendo 350, saída PUCA. Saída PUCA, 350, saída 1942. Localizador Campo à Vista, 5002. 5002, complete a aproximação LS, chamamento de Salvador, em 18, decimal 95. 1895, 3154, livre LS, desceu para 2000, chame estabilizado. Agora estabilizado, 3154. Controle, Papa Romeu, aqui do Serra Lima, decolando no 7. Acionado, 5505, na sua escuta, Arbor, 160. Pelo Serra Lima, aguarde contato radar, acione 5505 no transponder. Acionado, aqui do Serra Lima. 0 no 3502. Eu venho bem aqui, Mike, livre acionar, repata táxi. F.O. Arbor, aqui do Serra Lima. Carinho, é isso? A autoridade pode ir a Caju, poxa, né? 6142, senhor. Aguarde. Livre pouso pistão na zero, vento 160 graus, 89 azul, 5002. Livre pouso no 05002. Gente, o que vai ser? Informe nível de voo. Meu Lourenço, número 3, da corda 17, curva direita, corredor Axé, zona 0123, contra 1208. Sequenciamento, mantenha presente proa, terá como limite o localizador. Gente, reduzindo 809, e o limite é o localizador. Teremos manter 1909, ou 1097? 11-0, sem problema, mantendo a prua para o sequenciamento. 1097. Está estabilizado, 3154. 3154, compete aproximação, ele é assistindo a 2 Salvador, é 198, decimal 95. 095. Está pronto para o primeiro lançamento, Lima Kilexay. Eu coordenou com os tráfegos locais, 1-2-3-4-5, Lima Kilexay. Afirmativo. Livre lançamento, chame para a próxima, a subida. Afirmativo, X-ray. 3154. Patrão de Salvador, Tangue de Abravo está abandonando o centro histórico, está indo com proa de Maitá. Até a escuta, Tangue de Abravo. Voo 1966, livre LS, desce para 2000, chama estabilizado. Chama 6315, chama o centro Recife, é 125, 1, antena 3325. Torreio, muito boa tarde, 3154 da Tampa, show em direção da Serra, bastante trabalho, visual. Registrar 3154, continua a aproximação, aguardando o fiscalista. Quase. Azul 5002, solo ao 50, libere a direita, chame solo em 121, decimal. A direita achou 1219, 5002. 10973, meu pés, aguarde o vetor para o localizador. 73000, guardando os vetores, voo 1097. Graus 89, que legal, 1013. Ele pouso, tá 3154. Senhor Quebec Serra, mantenha papai, o número 2 para decolagem. A esquerda, 150, reforçaremos, estabilizado, voo 9097. Ô Salvador, muito boa tarde, 5002, ligou na faculdade. Azul 5002, táxi via Aquilo para o pátio 3, atento ao sinalizador. Aquilo, pátio 3, vai ficar dentro do sinalizador 5002. Que vai manter sobrevoando este setor? Livrando este setor. Estabilizado, 9 e meia. 9 e meia, complete a aproximação.